O Último Palpite, de Contos de Arthur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Último Palpite, de Arthur Azevedo. O caso que vou narrar não é inventado. Passou-se não há muito tempo no bairro do Engenho Velho. Havia ali uma família que se deixou dominar pelo jogo do bicho, a ponto de não pensar em outra coisa. Desde pela manhã até a noite havia naquela casa dois assuntos exclusivos de todas as conversas: o bicho que tinha dado e o bicho que ia dar. O chefe da família era um cardíaco, e quero crer que foram as emoções do jogo que o atiraram na cama para nunca mais se levantar. Momentos antes de morrer, o pobre homem, cercado pela mulher e os filhos, acenou como se quisesse dizer alguma coisa. A senhora debruçou-se sobre ele e o moribundo, fazendo um esforço supremo, proferiu essas palavras: "Joga tudo no cachorro." 5 minutos depois, exalava o último suspiro. A viúva, na ocasião em que, debulhada em lágrimas, dava as necessárias ordens para o enterro, lembrou-se, por pegar em dinheiro, da recomendação do defunto. Chamou o copeiro e disse-lhe: "José, vai jogar 10 mil réis no cachorro." "Não creio que dê, porque ainda anteontem deu. Mas devo respeitar o último palpite do meu marido. É um palpite sagrado." Toda a vizinhança soube da coisa e não houve bicho careta que não jogasse no cachorro. Os bicheiros do bairro levaram um tiro, porque efetivamente foi o cachorro que deu. Quando vieram trazer os 200 mil réis à viúva, ainda não tinha saído de casa o cadáver do marido. Ela ficou desesperada e, abraçando o caixão, exclamou entre lágrimas com grande espanto das pessoas presentes: "Perdoa, Manuel, perdoa. Tu me disseste que jogasse tudo no cachorro e eu joguei apenas 10 mil réis. Agora vejo que estavas inspirado pela bondade divina e querias deixar tua família amparada. Recebi apenas 200 mil réis. Perdoa, Manuel, perdoa." Fim do conto. O Último Palpite, de Arthur Azevedo. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.